pessoal do podcast, meu nome é Sara. Estou aqui com o meu grupo. Ju. Elô. Miquel. Emily. Para apresentar um trabalho de português do Colégio Inteligente, Colégio de Curso. Do filme Que Horas Ela Volta, que teve a participação de Regina Casé. Bom, para entender mais esse filme, o filme retrata a personagem principal, interpretada por Regina Casé Val, que saiu do seu estado para outro estado para ter uma vida melhor. E por isso ela foi trabalhar como empregada doméstica. E por esses fatores ela sofreu muito dentro da casa. E no final ela acabou saindo dessa casa por fatores que a gente vai falar agora. Bom, primeiro fator. No caso, é a criação de pais versus a criação dos responsáveis. Porque no filme, no caso, a mãe do menino que a Val cuida, ela passa o dia inteiro em casa, só que ela não dá a mínima atenção pro filho. E, no caso, a Val tem que cuidar do filho dela, sendo que ela poderia, pelo menos, dar um tempinho para dar mais atenção para o próprio filho e tal. Aí, só que, no caso, também não tem essa questão de a pessoa estar em casa e ela não dar atenção pro filho. Também tem a questão das mães mesmo, como, por exemplo, a minha, que ela tem que trabalhar para sustentar eu, meu pai, todo mundo lá, toda a casa lá. Aí, no caso, ela trabalha durante o dia, eu fico a maioria do tempo com a minha avó. E vocês, como é que é dessa questão? Essa questão de as pessoas serem criadas não pelos seus pais, mas sim por outras pessoas, é bem mais comum do que parece. Porque muitas vezes os pais em si, eles tendem a trabalhar mais e não ter muito tempo para os seus filhos para poder dar para eles uma boa educação, essas coisas. No meu caso, eu fico em casa sozinha por causa que minha mãe ela tem que sair para trabalhar. E como não tem ninguém perto de mim, então eu sou meio que me crio em si. Mas eu sei que teve umas pessoas da minha família que, como minha avó ela não podia criar, foram morar com seus tios. Nessa questão do filme em si, o menino, ele se apegou mais à própria empregada, que é a Val, do que a mãe dele em si. E fazendo assim com que o pensamento dele seja que a mãe dele seja mais a Val do que a própria mãe, de verdade. E levando ao fato que Elô falou, as famílias também deixam ser criadas por, digamos, com babá. E por esse motivo, as crianças têm a dar confiança à babá, não à sua mãe, mas sim à pessoa que ele criou. E por isso acaba criando um elo, que era para ter criado com a sua própria mãe, cria com a pessoa que ele criou, tendo ela como a segunda mãe. Ou mesmo a primeira, pois não tem nem como a sua mãe como sua mãe. Bom, nessa questão que os meninos falaram, tem pessoas que são criadas por parente ou por babá, porque não tem, os pais podem estar trabalhando e não tem tempo para dar atenção para os filhos e levam para casa de algum parente ou tem uma babá para ficar cuidando da criança. No meu caso, quando eu era mais nova, eu tinha uma babá. Agora não tenho mais, agora é os meus pais que cuidam de mim porque eles não trabalham mais. Mas só quem trabalha mesmo é minha irmã. Então quem cuida mais de mim é minha mãe e meu pai, porque minha irmã não está muito em casa durante o dia, ela só volta para casa de noite. Então quem cuida de mim é mais os meus pais e minha mãe. Como falaram aqui, também tem uma coisa que aqui no Brasil é muito comum, essa questão de ser cuidado por uma babá ou por outra pessoa sem ser a mãe, por trabalhar, né, para cuidar da sua família. Mesmo que não seja um cuidado direto com a sua filha, ela está cuidando, trabalhando para sustentar a sua família. E mesmo não tendo tempo, ela contrata uma babá para cuidar da sua filha. Por isso que essa passando mais tempo com o seu filho, acaba tendo mais entrosamento ou mais afeto pelo filho, né? Por isso que acaba sendo quase uma segunda mãe. No meu caso, como eu era criança, minha mãe ia trabalhar, né? Era professora. E eu ficava em casa com a minha avó. Minha avó sempre me criou desde criança. Então, tem essa parte também. Como não tem uma babá, a maioria das vezes é cuidado por outro parente da família, um exemplo. Bom, vamos falar sobre outro ponto, que é o segundo ponto dela ter saído da casa. O ciúme das mães começou em geral por causa da Val ter dado mais afeto pro filho da patroa. Sendo assim, a patroa não tinha muito tempo pro filho, né? No caso, a babá, a empregada, que era a Val, cuidava mais do filho, sendo assim, recebeu mais afeto. Então, o filho já considerava mais ela como uma segunda mãe, ou quase uma primeira, porque nunca recebeu afeto ou tanto carinho assim pela sua mãe. E já a Bárbara, né, que foi ao inverso. A Val não podia tanto cuidar da Bárbara porque tinha que trabalhar, e a Jéssica. E não podia tanto dar afeto pra Jéssica porque ela trabalhava. E sendo assim, a Jéssica foi morar com seu pai lá na cidade grande de São Paulo também para fazer o vestibular dela. Bom, enfim, a diferença entre Val e Bárbara são que Val veio de uma cidade que era bem pobre e Bárbara não precisava se preocupar com nenhum dinheiro, pois ela, quem sustentava ela era o seu marido. E a diferença entre eles é muito grande, pois Bárbara não se preocupava, não se preocupava com seus filhos nem com nada, só se preocupava com o dinheiro. E Val se preocupava em trazer dinheiro para sua família. E por isso gerou essa disputa entre Val e Bárbara, que na minha concepção que a diferença ainda existe nos dias de hoje, pois a diferença entre o rico e o pobre é que os pobres não teve mais condições de estudar nem ir para uma faculdade boa. E os ricos já não precisam se preocupar, pois tem dinheiro suficiente para isso. Bom, vamos ao ponto que é mais importante, que é o abuso sofrido por Val. Na verdade, não é meio que um abuso, e sim como ela era tratada na casa. Que ela sendo empregada, ela tinha cantos que ela não podia acessar e tinha uma, como eu posso falar, uma parte na casa que era bem menor, que tinha certos cantos que ela não podia acessar, como a piscina, não podia comer com os patrões e não comia direito a comida que ela própria fazia. E os patrões disponibilizaram para ela um quartinho pequeno que não tinha quase iluminação nem ventilação de nada. Isso era uma espécie de abuso sofrido, na verdade, né? Mas e sim o modo que ela era tratada. Bom, é isso, pessoal. Esse foi o nosso podcast e até mais.